Bom, boa tarde a todos e todas. Você viu que é bem a moda brasileira mesmo, né? Bom, eu sou coordenadora da União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior, também da União Nacional por Moradia Popular, né? E a União, ela fundou em São Paulo em 1987, e dois anos depois, ela se tornou União Nacional por Moradia Popular. O Brasil são 26 estados, mais uma federação. A União encontra-se em 24 estados da Federação Brasileira. E agrega aí diversos movimentos, né, popular. Qual que é a principal missão da União dos Movimentos de Moradia? Ela é uma rede de movimentos que atua nas áreas em favelas, cortiços e mutirões, ocupações e loteamentos, sempre defendendo a proposta autogestionária, o direito à moradia e à cidade, a participação popular nas políticas públicas. Então, o MM São Paulo organiza-se em torno desses princípios comuns, que se traduzem em reivindicações, ações concretas e propostas dirigidas ao poder público, nas três esferas de governo. Como a minha colega Alessandra ontem estava falando, então tem um governo municipal, estadual e federal, né? Nesse sentido, tem passado por diferentes gestões ao longo do tempo, desde 1987. Então, a cada quatro anos muda o governo ou no município, ou no estado, ou no governo federal. Quando dura mais, são 8 anos de governo, de um único prefeito ou uma única presidenta, ou às vezes segue vários anos com relação, muda a pessoa, mas às vezes o partido político acaba sendo o mesmo. Buscando a negociação, as ações propositivas, sem deixar de lado as ferramentas de negociação ou pressão do movimento popular, né? O que eu quero dizer com tudo isso? O movimento, ele nasceu para reivindicar, articular nos bairros e aí por diante. Logo que ele virou um movimento estadual, um movimento nacional, ele não só reivindica, né? Mas ele senta, elabora a proposta, discute as propostas, a implementação e o controle de todas as políticas de todas as instâncias do governo brasileiro. Sendo que o tema da União principal é a questão da autogestão, né? O que é autogestão? É a produção, ou seja, de moradia ou qualquer outra área, sendo que o nosso forte é a produção de moradia, é justamente incentivar e dar formação para que as pessoas que vão ser atendidas na moradia tenham toda uma participação, desde a elaboração de projeto, da compra da área ou desapropriação da área e daí por diante. Se quiser ir passando as fotos, pegando as fotos, pode ir, que aí eu vou. Tem um texto, mas eu vou importando um pouco o texto que está aqui, né? A própria comunidade gerindo o processo da produção e a solução das suas habitações. Falamos do controle em todas as etapas, desde definição do terreno, do projeto, da equipe técnica, do que vai acompanhar a forma de construção, compra de materiais, contratação de mão de obra, organizações dos mutirões, prestação de contas e organização de toda a vida comunitária. Pode passar. Então, por exemplo, todas essas unidades que estão aí construídas, as pessoas que vão morar lá, ela define desde a compra do terreno a todo o processo de construção. Então, quando acaba a construção da moradia, ela não só construiu a casa dela, mas pessoas que, por exemplo, não tinham profissão, não era pedreiro, aprendeu a ser pedreiro, quem não era hidráulica, aprendeu a ser hidráulica, quem não era elétrico, aprendeu a ser elétrico, né? Fazer a mão de obra elétrica, prestação de conta, contabilidade, tudo isso. a criação de uma alternativa de gestão e organização popular, sendo as decisões tomadas autônomo pela associação que congrega todas as formas de atuação. Consiste apenas na construção da moradia ou na urbanização, mas na construção da vida comunitária, buscando por qualidade de vida e grupos organizados a partir do movimento popular. Né? Pode passar. Então, quando a gente fala da construção, a Alessandra, no programa que ela apresentou essa semana aqui, ela falou bastante do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês saber diferenciar o que é o programa Minha Casa Minha Vida construída por construtora, mas também saber diferenciar o programa Minha Casa Minha Vida construída por entidade. Né? Como todo mundo sabe, para o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida foi para alavancar a questão da economia no Brasil. No dia do lançamento deste programa, nós estávamos no movimento, 4 ou 5 pessoas lá com a presidência que ia assinar o convênio. E eram todos os empresários, a grande maioria. Então, nós tínhamos 3 ou 4 pessoas do movimento. Uma pessoa nossa ligada ao movimento falou assim: como, presidente Lula, que você vai lançar um programa desse e sabendo que os movimentos populares defendem a questão da autogestão e não chama para a mesa, nem para a mesa para poder dialogar? Né? Ele falou assim: como, vocês não foram chamados? Aí falamos: não. Ele falou assim: então sobe um aqui agora. Aí nós elegemos um representante nosso, subiu para a mesa. E o cara foi assim, o cara, né? Porque ele falou, traduziu exatamente o que todas as lideranças do movimento tinham combinado. Ele falou assim: olha, nós queremos que o programa da Minha Casa Minha Vida, a entidade, nós traçamos as diretrizes junto com alguém do governo, né? Mas nós queremos ser atendido. Por quê? Porque são mais de 200 milhões da população brasileira. Sendo que 80% dessa população ganha em torno de 3, 4, 5 salários mínimos, no máximo. A maior concentração de recursos estão em 10% da população brasileira. Como você vai lançar um programa de habitação para alavancar a economia e não atende a população de baixa renda? Né? E aí conseguimos elaborar uma proposta que ganha, para quem ganha até R$ 1.600, né, para ser atendido nessa camada. E aí foi onde tem um número, uma quantidade, pelo qual no Brasil existem 4 organizações urbanas de caráter nacional, que sentaram as 4 entidades e fomos tirando uma única pauta, para não ficar aquela coisa, um movimento quer uma coisa, outro movimento quer outra. Não. Vamos focar uma agenda única e falar, ó, tanto movimentos tem a quantidade de pessoas que são filiadas e vamos reivindicando a quantidade necessária para atender todos a demanda dos movimentos. É claro que isso não ocorre do jeito que a gente quer. No percurso, várias coisas vão acontecendo. O ministro vai caindo, o outro ministro cai, e aí você tem que negociar com o ministro. Quando pensa que tem uma diretora, já caiu aquela, já é outra diretora, e aí a vida vai tocando e a gente tem que ir correndo atrás, né, e tentando equilibrar. E aí, para a nossa sorte ou azar, cada vez que cai um diretor ou cai um ministro, você tem que começar do zero, contar uma história. Ó, aconteceu isso com o presidente, o programa foi feito dessa forma, então você tem que atender dessa forma. Toda vez que cai, já passaram, se eu não me lembro, se eu não me esqueci, 4, né, ministros? É, mais de 4. Então, cada vez que cai, você tem que contar a mesma história, né? O que é o valor hoje, pegando o exemplo de São Paulo, né? São R$ 76 mil para construir uma unidade habitacional de 42 metros quadrados. É o programa Minha Casa Minha Vida, é o recurso. Sendo que São Paulo é um caríssimo valor no metro quadrado de terra. Aí o que nós falamos? Não, vamos brigar com o prefeito, lutar com o prefeito para que tenha a recurso do município, ou que tenha, que os 3 governos possam trabalhar juntos. O governo do estado é totalmente o oposto do governo do município, do governo federal. O PSDB a senhora partidária PSDB há mais de 20 anos. Né? Então, esse não soltava nada, não tinha contrapartida, não teria nada. O que nos resta? Movimento em Brasil, garantido constitucionalmente, né, pela própria Constituição, você tem direito de ir e vir, fazer manifestação, ocupar terreno, ocupar prédio, fazer tudo isso. Então, o que nós tiramos como estratégia para conseguir avançar no governo do Estado? Nós conseguimos fazer 28 ocupações em 45 minutos simultâneo, em vários prédios que estavam todos abandonados na área central, né? Aqui eu estava vendo a fala do Festo, quando ele falava: ah, a gente quer que vá para outros municípios, não sei o que, né? Lá em São Paulo, ao contrário, nós queremos que a periferia venha para o centro. Por quê? Porque o centro está dotado de toda a infraestrutura: creche, escola, água, luz, cultura, lazer, tudo está na área central. E acabou virando o dormitório. Trabalho durante o dia e à noite tudo vazio, porque as pessoas não moram na área central. Né? Foi construído no começo do São Paulo, que já faz mais de 400 anos, e as pessoas, ao tempo que foram juntando o comércio, as pessoas foram indo para o grande sítio, né? E mudando o centro. Então, nós ocupamos tudo isso. E conseguimos que o governo do Estado desse uma contrapartida de até 20 mil reais. Então, você junta 40 a 76 mil, mais 20, 70, 80, 90 e poucos mil reais, né? É isso, né? Sou ruim de matemática, viu? Né? Aí o governo municipal, vamos tentar que o município também tenha a contrapartida. Conseguimos inicialmente com outro governo, que agora está no Ministério das Cidades, 5 mil. Né? Aí você fala assim: mas por que vocês queriam tanto dinheiro? Porque a gente não concorda que uma família mora em 42 metros quadrados. Porque é muito pequeno. Então, a gente quer construir casa, a moradia digna. Então, qual que é os projetos da União? Se vocês averiguarem ali, a grande maioria desses apartamentos tem uma média de 50 a 60, 75 metros quadrados. Com o mesmo recurso que uma construtora teria, de 76 mil, mas devido a muita luta nos municípios, muita participação, acabamos tendo agora 20 do governo do município de São Paulo e até 20 do governo do estado. Então dá mais 40 mil reais. Né? Então a gente consegue fazer uma construção bem maior. E se vai para o interior, outros municípios, por exemplo, Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, pertinho de Belo Horizonte e no Brasil, nós conseguimos construir 75 e 300 metros de área quadrada. Então, assim, é uma diferença enorme.